1-1. Salvador, bom dia, é o 4208. 608, prossiga. Centro da Gillette para autorização Recife nível 370. Gente, o 4208 está azul, o plano é para azul no 053, ainda não está no meu sistema, assim que apareceu o chão. Positivo, tem a saída prevista para o setor de Recife? Fuca, transição, Aracaju. Fuca, Aracaju, obrigado. Azul, copia? Copia, 4208 azul. Autorizado Recife 370, Turisque 58, decola pistão no zero, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, controle no 20.8, transponder 5171. Gente, fomos autorizados para Recife no nível 370, decolando a pista 10, primeira curva à esquerda, na saída Fuca, transição Aracaju, intercepta é Peruíque 58. Controle será em 120.8 e transponder 5171. 4208, correto, estacionamento. Chamará quando pronto, 4208. Trip 5504 chama Centro Recife, 126.85, alternativa 12545. Centro Recife, 126.85, alterna 12545. Grato, é o Trip 5504, bom dia. Bom dia. Salvador 353, do Nomeia Transfere. Trip 53 ao meio Salvador, desça para 8.019, chegada MAP. Para prosseguir na descida, trip 5316. 5316 sem restrições até 2000. Até 2000 sem restrições, graças. 5316. Zero, pega o reporte para ingresso pista no 7, o Mike da Grifone. Informa, autorizado, ingresso, pistão no 7, pode pronto. Via BOMF, desça para 2019. Via BOMF 2000 com 1019, tá 3663. Autoriza o IMS para o TRIP 5316. TRIP 5316, livre LS. Grato, 3316. 7, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, autorizado a decolagem pistão no 7, vento 190, Bravo 05 Norte, Canegal no 019. Em aproximação, 3 milhas e meia por externo, cheque o trem, chame a torre, 1186. Checar a trem, torre, 186, graças, 5316. Uniforme, confirma se iniciou de imediato? Afirmativo. Gente, nós temos uma aeronave agora, próximo marcador externo, poderia iniciar de imediato. Quando eu confio para o 3663, calibre a expressão de velocidade em pelo. Deixa o seu critério. 3663. 353 no meio, questão de aproximação. Autorizado com o pistão no 0, vento 190 graus, 069, que nega no 019. Livre pouso no 0, no 0, no 9, 53 no meio. Salvador, muito bom dia, Xané 6225, Cinti da Juliette. 225 é o controle, desça para 8.019, na chegada bom. 8.019, chegada bom, foi Xané 6225, obrigado. Bravo Uniforme, decola 242, chame o controle, 208. 208, Mike, Bravo Uniforme. Passando, Mike, Bravo Uniforme, decolou na 7, passando 1.810. Mike Bravo Uniforme, ao controle, está em contato, radar. Suba sem restrições. Subindo sem restrições, Mike Bravo No menos, salas 4-4, limpio pela direita, chame o solo 219. Direita 219, grato. Salvador, boa, 35-3-4-1-6. Igual, pistão 5-3-1-6, Alfa Juliette, remoto no 3. Juliette, remota 1-3. Feedback acionamento, azul 4208 no 03. 4208-03, autorizado, Tila Táxi. Chamar Itália, 4208. Oceano 225, via Bonfim até 2019. Via Bonfim até 2019, 6225, obrigado. Bravo Uniforme, a radial ideal para o destino. 288, senhor. Autorizado a interceptar e partir direto para o destino. Estimado para o pouso. Gente, o estimado de pouso será o Zuma 245. Já voando direto Correntina, Mike Bravo Uniforme. Ok. O 245, hora certa 1048, direto Correntina subindo. Uniforme. Olho no 20, decimal 8, nível 230. Controle Salvador, bom dia. Passarei do 2223, informação Juliette. 2223, este é o controle Salvador. 1019, desça para 5000 na bomba. 1019, 5000 na bomba, 2223. Mike Bravo Uniforme. Daqui, senhor. Acabei de receber um questionamento do melhor centro de controle do Nordeste. Ele deseja saber qual será o ponto de cancelamento. Será 50 milhas da localidade. Ah, ok. Positivo. Muito grato. Salvador, bom dia, azul 4208, ponto de espera da pista 1-0, está pronto. Azul 4208, autorizado a decolar pistão no zero, vento 200 graus, 03 nós. 200 com 3, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, azul 4208.